Deus é maior. Creiam. Amém. Roseli de Cornélio Procópio, Paraná. São testemunhos que você encontra no www.padrereginaldomanzotti.org.br. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada. Terça-feira, rezando pelos doentes, com os doentes. Texto de hoje, Mateus 21, 28 a 32. Mateus 21, 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigiu-se ao primeiro e disse: meu filho vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. O pai dirigiu-se ao outro e disse a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai. Mas não foi. Qual dos dois, perguntou Jesus, fez a vontade do pai? Responderam: o primeiro. Disse então Jesus: em verdade eu vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus, porque eles foram tocados de arrependimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Forte, hein? Eita, meu Deus, que lambada. Jesus não pegou no chicote como no templo, mas suas palavras penetram profundamente. Sabe o que Jesus está dizendo? Dizendo que quando ele diz os pecadores e as prostitutas precederão no reino dos céus, está dizendo que às vezes aqueles que num primeiro momento da vida diz não a Deus, encontram a graça. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E às vezes, nós que vamos levando a religião meio na maciota, sabe? Criado em berço católico, fez primeira comunhão, crisma, em vez em quando vai na missa, sabe aquela coisa assim, meia água morna? Nós ficamos mais resistentes. Às vezes, aqueles que hoje nós pensamos estar perdidos, acabam se convertendo, acabam se encontrando, arrependendo-se de seus pecados, nos precederão. A pergunta hoje é: não é olhar para os outros, é olhar cada um para si mesmo. Será que eu não estou levando Deus num banho-maria? Será que eu não estou levando as coisas de Deus de qualquer jeito? Tanto faz quanto fez? Fazendo e colocando Deus a meu serviço e não eu a serviço de Deus? Senhor, dai-nos a graça de fato servirmos a Deus. Senhor, é terça-feira, nós queremos rezar em favor de todos os doentes, por aqueles que às vezes não têm mais força para lutar, por aqueles que às vezes nesse momento estão passando por profundas tribulações. E você diga comigo: eu te agradeço, Senhor, pelas graças, eu te agradeço. Estou triste e me pego a pensar as coisas da vida, Ele vem consolar. Me traz a esperança. Me traz